Olhou pra mim como se eu fosse um bicho. Olhou pra mim como se eu fosse lixo. Uma mistura de dó, medo, nojo. Como se eu fosse mais um rato vindo do esgoto. Mas se esquece do poder que vem das ruas. Poder que pode transformar a minha vida e a sua. Se num piscar de olhos não pensou e fez besteira, em um piscar de olhos pensou e não foi pra cadeia. Não quis ver seu pivete chorar por causa de um bosta que tem de tudo e nada vale, essa não é a resposta. Resposta vem do meu suor, trabalho da minha rima. Não vem do crime, do psi, da mente homicida. Não vem do quadro, latrocínio do carro roubado. Vem do sorriso das crianças sempre lado a lado. Vem da revolta inteligente do meu povo. Os barracos que era de madeira, a maioria agora é tijolo. Eu no campão, com a caixa de din-din. Tenho certeza minha coroa se orgulhava de mim. Não vou mentir, até que é massa sonhar com as carretas. Mas qual que é sua cara quando os pivete precisa da palavra? Como eu precisei, o rap me fortaleceu. Me fez enxergar realmente quem sou eu. Nunca andei de kart, ó, mas nunca me fez falta. Com os carrinhos de rolemã, no asfalto nós brincava, eu não trocava. A minha infância pela de um boy, quem tem pipa nunca precisou de Game Boy. Espero que não seja minha bala que vai te matar. Rezo pra ter paciência e não descabelar. Eu peço pros moleque aqui pensar em estudar. Ter uma meta pra vencer, pra depois argumentar. Argumentar de maneira inteligente. Ser consciente e paciente o suficiente pra abalar o sistema, a estrutura, e não entrar na 27ª dentro da viatura. É isso que eles querem, eu sei que você sabe. Dane-se a vítima enquanto cê vai pedir de resgate. Atirador de elite, a elite sorri com a chance de ver sua mãe chorar e seu corpo esguichar sangue. Pra derrubar o guerreiro aqui tem que ter muito mais. Não julga pela aparência, nessas que cê cai, boy. De dentro dos barracos crescem monstros com ideias psicopatas ou então com sonhos. Agressivo eu? Não, sou verdadeiro. Cê tá na pista pra dançar, eu tô pra correr. Eu quero justiça, você poder. Eu quero igualdade, você quer me ver extinto. É por essas boy que eu sou seu inimigo. Cê tá na pista pra dançar, eu tô pra correr. Eu quero justiça, você poder. Eu quero igualdade, você quer me ver extinto. É por essas boy que eu sou seu inimigo. Quem maltrata o pobre, ressuta a Deus. A sabedoria do louco me convenceu. Ouvi isso de alguém dentro do baú, pedindo moeda de um por um. Disse que leu na Bíblia e que tava escrito: ame ao seu próximo e perdoe o seu inimigo. Eu não vou mentir, Senhor, no peito guardo rancor. Fábrica de mau pensamento é a mente do sofredor, que não pensou antes de puxar o gatilho, que só lembrou da demissão e o choro do seu filho. Vários anos de papuda, viu de perto a verdade. Mais tarde tá na rua, pichado na sociedade. Com uma pedra amarrada em sua perna pra sempre. O prisioneiro da justiça só se locomove lentamente. Quem bate esquece, quem apanha nunca. Vai boy, cria um monstro e cava sua própria sepultura. Se a cura pra você é a minha extinção, lamento te informar que eu tô vivão. Lei da retaliação, em cada ação uma reação. Assim que sobrevive a presa no meio dos leão. Desacredita não, que a revolta é infalível. Vem como um furacão, devastando os inimigos. Mesmo que não bandido, por eles oprimidos. É só o que eles querem, uma razão ou um motivo. Se pra ter grana e fama, pobre tem que rebolar. Lamento te informar que no gueto eu vou continuar. Minha ideologia inestimável igual minha honra. Foco no faco, persistente igual a sombra. Eu reconheço as várias faces do perigo, e é por essas boy que eu sou seu inimigo. Cê tá na pista pra dançar, eu tô pra correr. Eu quero justiça, você poder. Eu quero igualdade, você quer me ver extinto. É por essas boy que eu sou seu inimigo. Cê tá na pista pra dançar, eu tô pra correr. Eu quero justiça, você poder. Eu quero igualdade, você quer me ver extinto. É por essas boy que eu sou seu inimigo. bolha nas gravatas e no sapato de couro, que cresce na mordomia em berço de ouro. Enquanto na favela os moleques se revolta, sonham em ter uma vida boa, bicicleta da hora. Na favela não tem shopping, parque de diversão, é corre, corre, bang, bang, polícia e ladrão. Não conhece a rotina, o jeito que fui criado. Não quero ser mais uma vítima, eu penso alto. Sou quem sou, sigo em frente, aqui é favela. Aqui não tem mansão, aqui não é novela. Sem vaidade, putaria, droga e dinheiro, sobrevivo nessa selva, sou lutador, sou guerreiro. Cê tá na pista pra dançar, eu tô pra correr. Eu quero justiça, você poder. Eu quero igualdade, você quer me ver extinto. É por essas boy que eu sou seu inimigo. Cê tá na pista pra dançar, eu tô pra correr. Eu quero justiça, você poder. Eu quero igualdade, você quer me ver extinto. É por essas boy que eu sou seu inimigo.